soberano ele é. Yeah, Lito Atalaia, Spike Z King e DJ Max nos beats. Ho, os meus guerreiros de pé no front estão aos montes, carregando a fé em oração pelos montes, esperando o rei e as ordens do general, cumprindo a sua lei até o retorno triunfal, batalhando no mundo do macaco Big Bang. É um dilema profundo defender o Big Man, que se entregou sozinho, se sacrificou por mim, se levantou da morte e de fato pôs um fim em quem tentava acusação contra os ungidos, forjava arma para atacar os escolhidos. Ele se fez refém do cativeiro e me diga quem se faz refém só para libertar outros reféns. Só mesmo aquele escolhido para o bem, que desde Jerusalém nunca desprezou ninguém. Sem ter um porém, me libertou nessa também, me ensinou a ser alguém, coisa que eu não era nem. Agora eu só sei dar louvor a quem digno é. O que é rei, eu não tô falando do Pelé. Eu aprendi a dar louvor somente a um Senhor, merecedor, ajudador e sempre redentor. Ele é fiel e se eu não for permanece fiel. Ele é justiça em Caim pela morte de Abel. Ele é presente quando Jó sofre o amargo fel. Ele derruba e põe no chão a torre de Babel. Ele é soberano, é rei sobre todos os reis, se ajoelham todos perante todas as suas leis. Ele é um, ele é três e volta outra vez. Ele é aquele que cumpre a promessa que fez. Deus que me fez verdadeiro. Ele é supremo, é a chave para o entendimento. Basta crer. Ele é supremo, é a chave para o entendimento. Deus que me fez verdadeiro. Me fez verdadeiro. Deus que me fez verdadeiro. Ele é supremo, é a chave para o entendimento. Soberano Pai, com seu amor reveste, protege os filhos que no seu reino investe. Não esquece, exalta o humilde e o soberbo desce. Por isso digo em meu rap, Deus é meu mestre. Eu lhe entendi que não abandonou Davi. Meu Deus existe, nos assiste e sua promessa vai cumprir. Isso é verdade, mas que louvável, ele é amável, com poder inacreditável, incomparável. Faz do nada tudo, faz do tudo nada. Dá entendimento ao justo, o ímpio em susto cai na cilada. Se não vai pelo amor, vai pela dor, e pela dor a gente vive em momentos de terror, pavor, tensão, aflição sem o Pai. O aroma doce do pecado, tudo isso aí atrai. Nada se compara ao poder de Deus. Não, não, nem a ciência vaga dos ateus. Teoria sem bom fundamento entra em choque. O sábio é pego em sua astúcia e é tirado de Loki. De Loki, se liga no toque. Sai dessa neurose, escape da morte. Pois Deus é mais forte, não conte com a sorte. Não caia no trote, não se importe, porque Deus é mais forte. Jamais desista de lutar, sua vitória vai chegar. Deus, porque Deus é mais forte. Deus que me fez verdadeiro. Ele é supremo, é a chave para o entendimento. Basta crer. Ele é supremo, é a chave para o entendimento. Deus que me fez verdadeiro. Me fez verdadeiro. Deus que me fez verdadeiro. Ele é supremo, é a chave para o entendimento. Esperto, o quadro pintado há séculos atrás. De perto observo passar cada vez mais presente de paz. Incerto, incerto, neste mundo imperfeito. Coberto de ódio e rancor, sem amor, nem afeto. A dor no peito paga sem favor, nem respeito. Neste horror, sem teto, insurreto. Preconceito prevalece entre o branco e o preto. A geração permanece, desbisavô ou bisneto. Vivendo desse jeito, sujeitos a um sujeito desfeito. Em busca do poder a qualquer jeito, algum jeito imperfeito. Feito sem efeito, o nome sujo na lama. Sob ameaça do Osama, o povo reclama e aclama. Encontra esperança em Obama e leva essa chama da paz. Será o homem capaz? Na yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes,